André Cedis, o mural de Ibi Koala. Me debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Tô pedindo pro garçom completar, afogando no choro, a saudade não quer mais parar. Eu tô aqui pedindo socorro, vem aqui me salvar. O seu nome é 20, 2015, completão com ar-condicionado de perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sua cama. O seu HB20, 2015, completão com ar-condicionado de direção, perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sua cama. Afogando no choro, a saudade não quer mais parar. Eu tô aqui pedindo socorro, vem aqui me salvar. Será na noite 2015, completão com ar-condicionado de perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sua cama. Será na noite 2015, completão com ar-condicionado de esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sua cama. O seu HB20, 2015, completão com ar-condicionado e direção, perdoe esse homem triste que te ama, me tira do balcão e leva pra sua cama. E a minha